tamo na luta, progresso na corrida. Ainda acreditando, música resgata a vida. Sem tempo pra bolodório, vitória nunca será divisão. Vitória é ver a quebrada unida em qualquer situação. É rap nacional na casa, certo pai? Escarrando em cima do instrumental, rachando os falantes com ideias constantes. Eternizo o verso pensando bem antes de destravar o rec. Bem mais do que disputa, muito além de cash. Entregue de coração, vivência relatada desde minha caminhada. Tamo no jogo correndo atrás do sonho, benção de mãe. Espantando o olho gordo, mas que banho de arruda. Vamos acordar meu truta, garra, postura e disciplina. Mais um correndo contra a maré, vendedor da obra do meu vício, eu sigo na fé. Mantendo meu sonho de pé, yeah. Mantendo meu sonho de pé. Então segura, isso é rap nacional. Abalando as estruturas, respeito é fundamental. Tamo na luta, nas linhas só racha cuca. Amante da cultura e dos barracos pra espalhar. Então segura, isso é rap nacional. Abalando as estruturas, respeito é fundamental. Tamo na luta, nas linhas só racha cuca. Amante da cultura e dos barracos pra espalhar. Vandal original, pesadelo do sistema. Sujeira pura, segundo foco da mensagem, mantendo o peso pesado. Original, maloca, cangaíba, pé na porta, derrubando os vermes que tão na reta, coloca cuca pra pensar, conquistando meu espaço sem pagar pau pra safado. Respeita, o Mike tá ligado. Muita informação antes de animar festa. Tradicional no boom e caixa, me encontrando a cada verso. Dando sangue pela ideia que prego sempre pelo certo, sem junção com o errado, entre rosas e espinhos. Azedando o moio, sigo com firmeza no solado. Descambo pro asfalto, se não subir os batimentos, eu nem subo no palco. Rap é meu estímulo, esteja de atitude. Rap contamina, atinge a maioria. Então segura, isso é rap nacional. Abalando as estruturas, respeito é fundamental. Tamo na luta, nas linhas só racha cuca. Amante da cultura e dos barracos pra espalhar. Então segura, isso é rap nacional. Abalando as estruturas, respeito é fundamental. Tamo na luta, nas linhas só racha cuca. Amante da cultura e dos barracos pra espalhar. Rap é meu estímulo, axé pro meu irmão. Rap é meu estímulo, compromisso é tipo grande. Rap é meu estímulo, pode acreditar. Cachorro louco no freestyle, nunca fica impune.